Salvador, esse é Gol 1-8, nós vimos estabilizado o localizador em glide pista à vista, 1-0, Gol 1-8-9-6. 8-9-6, boa noite, reporte passando externo, baixado, travado. Reportarei. O 3152 está pronto, pode esperar da 1-0, decola sem parada. 3152 está autorizado a linha de decolar sem parada da 1-0, o vento é variável com 2 nós. E vem a linha de decolar, 3152. Gol no 896, cheque o trem, o vento é 330 graus com 2 nós, Kennegal no 0 no 4, livre pouso na 10. Livre pouso na 10 com o trem embaixo travado, gol no 896. Tá 3152, decolou o 1 no 4, controle em 120.8, boa noite. 608, boa noite. Controle até 3152. 3152, boa noite, Santos, contato radar, sobre a 330, saída Puca, Jamo, Zumbi. Puca, Jamo, Zumbi, 3152. Controle o 3152, só para confirmar, inicialmente seria Puca, Jamo, Aracaju, agora é Puca, Jamo, Zumbi. Normalmente para Maceió a saída é Puca, Jamo, Zumbi, mas o senhor pode prosseguir também por Aracaju. Aracaju então, 3152. Prossegue por Aracaju, interceptor Paperusk 58, não é isso? Afirmo, senhorita. Entendi, está autorizado então, Puca, Jamo, Aracaju. Nove 896 no solo Osuno 6, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette para o portão 04. Direita, Alfa, Juliette 04, está na disputa até lá. Solo Salvador, eu vou ano 994. Qual aeronave da Gol que chamou? 1994. 1994, 350 para Maceió, copia? Afirmo. Autorizado para Maceió, nível de voo 350 pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5444, controle em 120, decimal 8, cotejo. 350 na Upper Whisky. Hoje eu falo da 10 com o esquerda, saída Puca Aracaju, transponde 5444, controle 208, voo 1994. Correto, no 994, chame a torre 118.6 quando pronto para acionamento, a formação vigente a Delta. Vigente da Delta, chamará a torre quando pronto, voo 1994. 99, boa noite, avistado, está livre pouso na 10, vento variável com 2 nós e o altímetro 0 no 4. Autorizado pouso 7799, perdão, 5899 e 10 no 4 na altímetro. Zona 70, cena identificação, voo Duna, 12.000 pés, ajustado bem 14. Salvador, o Tetris 226, boa noite. Firme é o Tetris 226? Afirmativo, boa noite. Por gentileza, para Salvador, desculpe, para Natal 390. Só um minutinho, cópia o Tetris 226. Obrigado. Zona 70 havia sido autorizado para 2.000 pés, ajuste 1014. Jet 6746, confirme. Tipo 5344 estacionado 4105. Trip 5344, aciona identificação, foi a Pro de Duna descendo para 3.000 pés. E Kilo, para a posição 7 do Pad 3. Alfa Kilo, posição 7, parte 3, B5, 8, para lá. Justi 14. 5344, voe pro de Duna. Está pronto para a cópia, o 3226. Está 3226, autorizado para Natal, nível de voo 390, pela Aperzulu 10. Decola da cabeceira 10. Com curva à esquerda, subida pouca, transição ZIPA. O transponder é 5441 e o controle em 119, ou corrijo, 120.8. Positivo 390 e Aperzulu 10. A saída é a pouca ZIPA, curva à esquerda. 5441, 120.8 é o controle. Dois tráfegos sua frente, 12 horas 15 milhas, livrando 100 para 2.000 pés, um Airbus 321, 321 da TAM. para o pushback e acionamento TAN 3226 no 7. TAN 3226 autorizado no 7, acionamento, chama para o táxi, o altímetro no 0 no 4. Autorizado, chamar para o táxi, TAN 3226. Ono 7 no 4. Ono 7 no 4, bom dia, 230 Aracaju, copiar. Afirmativo, gente, na informação Delta. Ono 7 no 4, está autorizado para Aracaju, nível 230, pela Golf 677. Decola da 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5434, controle em 120.8, coteja. Autorizado Aracaju 230 na Golf 677, decolando da 10 com curva esquerda, saída da PUCA, transição Caju, transponder 5434, controle 10208, voo 17 no 4. Correto no 7 no 4, chama para acionamento no portão 2. Chama lá. Para o táxi, TAN 3226, POB 62 com 12h45, alternando Fortaleza. Está livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa. Chama no ponto de espera para decolagem, TAN 3226. Pátio 1 no Índia e Alfa autorizado, chamará no ponto de espera, TAN 3226. Torre, bom dia. Boa noite, Gol, no 606. No 606, boa noite. 390 para Campina Grande, copia? Positivo. Autorizado para Campina Grande, nível de voo 390 pela Upper Zulu 10 até Neuma, após direto. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipa. O transponder é o 5447 e o controle em 1 20.8, coteja. Autorizou 390, informe Zulu 10, até Neumann, depois direto Campina Grande, colando da 10 com curva esquerda, Pucas, pressão Zipar, 5447-1208. Correto, chama para acionamento, Gol 606. Tomara. Estabilizou. 3070 completa o final do Renault 8612. 8612, boa noite. 5344, redução indicada de 200 nós, desce para 2000 pés, ajustado 1014, livre final LFC, reporte estabilizado. É 12200, estabilidade estabilizada, 3344. 76746, desce para 3.000 pés, ajuste 1014. 3.000 pés, 1014. 896, boa noite. Aguarde um instante para a cópia. 370, uma pessoa. 370, teria subida, só para adiantar. Puca Caju, para evitar esperar muito tempo, aguarde na frequência do solo 129 para a cópia. Okay? 219, então, aguardando, obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite. Está 3170, baixada travada na final. 3170, boa noite, tá livre pouso na 1-0, o vento é de 320 graus com 2 nós, o altímetro no 0, 1-4. Livre pouso, puta 3, 1-8-9-6, na escuta, para qual é? Afirmo, diga. Voo no 896, autorizado para João Pessoa, nível 370, pela Aper Whisky 58, até Recife e após direto. Decola da 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5446 e o controle em 120.8, quanto é isso? Autorizou 370, conforme a rota do plano de voo, Aper Whisky 58 até Recife. E aí conseguimos descer de uma pessoa. Decola da pista 10, curva esquerda, Puca Caju. 5446 no transponder, 1208 no controle após, é o voo 1896. Portão é o 04. 896, correto o cotejamento para acionamento, retorna a frequência da torre, 186. 186, obrigado. Estabilizado. Toninho Iguaçu, reportará estabilizado. Salvador, 5344, transfer externo, baixado, travado, boa noite. Boa noite, aguarde pista livre, é o número 2 para o pouso, o tráfego número 1 está agora cruzando a cabeceira ainda. 5344, está reduzindo. Torre para puxa acionamento 22, gol 1714. 1714, autorizado acionamento, QNHMI 14, chama para o táxi. Chamará para o táxi, gol 1714. Oi, Butan 3226 após o Embraer da Trip na final, ali mantendo zero. Após o Embraer da Trip, ali mantendo o zero, 3226. Butan 3170 no solo aos 37, por gentileza agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa, chame antes da Taxi Juliette. Como é que eu estou utilizando na Alfa? Alfa, chamada de 3, 7, 7. Flashback, chama-me, ao bom, 0, 6, 0, 5. Autorizado, chame táxi, ou QNH 1014. 1014, bom, 0, 6. Trip 5344, livre pouso 910, QNH 1014, no 4, vento norte com 3 nós. 3520, boa noite, voa Duna, desce a 2000 pés, ajuste 1014. 2000 pés, 1014, voa Duna, 5344 no solo aos 39, por gentileza agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Direita, Alfa, para a Juliette, 344. Estabilizou o EBZ, 746. É norte com dois nós. Aí, cola, Dandre, 22. Torre de Salvador, objeto 6746. 6746, boa noite. Complete a aproximação, guarde pista ali, fora o pouso. Tem um PAN iniciando a rolagem agora. Aguarde, 6746. Ingresse via Juliette, portão 7, tá? 3170. Juliette, portão 7, 3170, boa noite.